cê pensa que é fácil levar a vida de malaco. Jogar capoeira, queimar baseado, trocar tiro com a polícia à luz do dia, rolar esquemas para logo mais. Fazer uma fita, uma goma das boas, vai rolar muita grana. Joias, cassete, TV, cobertura de bacana, truta acionado, tô ligado, vou na confiança. De automática na mão, meto o pé, derrubo tudo, namorou coroa. Fique na paz, não me aborreça agora, caso contrário, mano, frente estoura. Tudo certo, rapaziada, vamos nessa. Já temos o que queremos, o resto não interessa. Os otários colaboraram para o bem deles. Não matamos ninguém, fizemos nossa parte. Pois furtar não é profissão, é uma arte. Ser bandido não é fácil, nem tente. Tem que ter postura e QI suficiente. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile. Percepção de drão tem que ser constante. Maluco ande esperto, sempre atento a todos os lances, para não entrar em parada errada. Buscar a boa, mano, a boa, pra ficar no sossego e curtir a tendência. Encontrar a rapaziada para o samba de mesa. Na moral, longe das tretas, logo mais ficar a pampa com a sua preta. E malandragem, a esperteza, saber entrar e saber administrar. Estudar os seus passos para não cair em cilada. Porque roubar por roubar não é bem por aí, sangue bom. Tem que se ter um objetivo a seguir, empregar bem o que se adquiriu com o furto. Eu sou bandido, não torça as minhas palavras. Todos têm o direito de escolher o seu destino. Ser um otário honesto, um bandido se pá, um paga-pau da polícia, um homicida, um assassino. Então olhe aí e faça a sua escolha, acertei uma delas. Tribunal não está aqui para agradar ninguém. Cê concorda comigo, mano, tudo bem. Pela ordem, mas torna a repetir que ser bandido fulano não é pra qualquer lock. Para qualquer lock. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. É preciso ser malandro. Mas poucos lucraram com isso, se deram bem, a maioria está no veneno. Apesar de enjaulados, ainda estão devendo. Há pessoas aqui fora e quando sai sem asa, cara, é ordem ligeira, deixar o cara já era. Paletó de madeira sem exceção, então sapiar não dá lucro, essa é a questão da malandragem, palavra-chave. Não faça mula, seja decisivo, pois não existe, tô não tô. Tem que mostrar serviço, Patrício. Ou você é bicho solto, ou você é ninguém. E na ativa não existe descanso, todos querem seu trono. Fique ligado, sem hesitar, maneirou um abraço. Ultrapassado, sai de lado, é embaçado manter a posição de malaco. E pra você que está de fora, não fique empolgado, não vá de embalo na ilusão. Sangue bom, se liga, moro. Essa vida cozinha em fogo alto. Talvez não seja a sua única alternativa. Talvez não seja a sua única saída. Talvez não seja a única porta aberta. Mas aí, se liga, moro. É preciso ser malandro de atitude. É preciso ser malandro de atitude.